Azul 4131, pushback autorizado no portão 08, chame pronto para o táxi. 4131. Guardião 01 no ciente. Guardião 01 no frequência livre para coordenação. Marinha 5052, confirme, irá pousar em Salvador? Marinha 5052, voe na proa do farol da Barra, desça para 500 pés, ajuste no 0 no 1. Reporte farol da Barra. Não 3154, chega da mar e desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 1. Não 3154, mantenha o perfil de chegada. Azul 4462, desça para 2000 pés, permanece o ajuste autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. Gente, autorizado, direto X-Ray, descendo para 2000, azul 4462, ajustado 1013, confirma? Ajuste 10, 11. 111, graças. São 3154, autorizado ETAP. Lima Mike Fox, frequência livre para coordenação. tarde no 649, prossiga. Ilhéus 240, Juliette, correto, mudando agora para aquilo, senhor. O ajuste agora no 091, no minuto para cópia 240, Ilhéus, no 649, confirme o portão. Estamos no 4, quase a totalização, coordena. Obrigado. Mundo no 7, 4 e 45, Ribeirão Preto, é isso? Obrigado, senhor. Siga a Vila Tua, follow me. Correção, siga o follow me até através do portão 612. No outro portão, através do portão 612, você segue via Pátio e Índia até o ponto de espera da pista no 0. Ajuste no 0 no 1. No ponto de espera da pista no 0, chame torre frequência 1 no 8, decimal 95, azul 4131. Tenha um bom voo. Negativo, senhor. Devido a acordo entre a Infraero e a torre, você deverá, antes do portão 07, fazer um push no 08, seguir a viatura follow-me. Só um minutinho para eu recoordenar com o pessoal da Infraero para sua autorização. Eu estou ciente, o senhor iniciou o push do 8, não foi? Então o senhor cai na mesma regra. Só um minuto. São 31192, chegada a Mares, desça para nível de voo 050, ajuste 1-0 no 1. No 0 via Pátio Índia, ajuste no 0 no 1, no ponto de espera torre 1895, 4131, tem um vovô. Umba 22, boa tarde, acione identificação. Umba 22, contato radar 59 milhas, sudoeste do VOE de Salvador. Vou na proa de Mari para chegar da Mari, reporte no ponto ideal de descida. Umba 22, ciente, desça para nível de voo 050, ajuste 1-0 no 1. Atrás? Siga, Marinha 5054. Marinha 5054, livre descida para o 1.500 pés, ajuste 1-0 no 1. Livre descida, 1-0 no 1. Então 3154, desça para 2.000 pés, ajuste no 091, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. 2.000 pés, 091, autorizado LS, 3154. Trip 5490, chame centro Recife na frequência 126, decimal 8. Confirme. Já tem autorização do 1.000 da agora? Eu tenho sua autorização, eu só não tenho sua subida. Falta um último coordenação, senhor. Ok, tá guardando. Tô ciente, o senhor tá pronto pro posicionamento? Daqui a 2 minutos. 4-4. Vamos, Salvador, 4-4-6-2, vamos lá, 4. ingresso 462 autorizado. Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, chama para ingresso Juliette, 446. A gente mantenha para sequenciamento. Cinco, quatro, nove, zero, prossiga. Secundária, 125, decimal, 45. Linha 5052, confirme posição. A 10, o vento é de 100 graus com 1 no menos. Quatro zero, Golf 677, decolando a pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El, Leda e Lheus, controle 119.8, controle 119.8, transponder 5061 no gol no 649. Autorizado em Lheus, 240, Golf 677, da El, Leda, vai direto em Lheus, 198, a terceira ponte, assinado 061, no gol. O desenvolvimento correto, gol 649, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Canaima 3-1-4, boa tarde, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1-0 no 1, reduza para 2309. Reduzindo, 3-1-4. Número 4 na aproximação. Ok, 3-1-4. Ingresso Juliette, azul 4462. Autorizado ingresso, portão 03, portão 462. Portão 3, autorizado Juliette, 4462. Salvador, boa tarde, azul 4131, livra 2000 na Bahia. Azul 4131, contato radar, submantenha 340, saída da El. 340, Bahia 4131. Marinha 5054, ciente, mantenha-se em condições visuais, reposte farol da barra. Livre descida para 500 pés. Marinha 5052, ciente, reposte parque de Pituaçu, mantenha-se em condições visuais 500 metros. Marinha 5052, mantenha-se em condições visuais 500 pés, reposte parque de Pituaçu. Marinha 5052, mantém o litoral sul, reporte parque de Pituaçu. Marinha 5052, reporte próximo ao farol de Itapuã. Então, 3192, após o top, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 1. Ativa, após o top, 2500, ajustado, 3192. Chanel 6314, reduza para 2109. Reduzindo, 6314. Minutinho, cópia. Yes. Só um minutinho. Rumba 22, retoração para final do procedimento, curva direita, proa 045, repasse estabilizado. Direita 045, repassará estabilizado. Estabilizou, ILS, o TAN 3154. TAN 3154, chame torre na frequência 118.95. 1895, bom trabalho. Torre Salvador, boa tarde, TAN 3154, baixado e travado, final ILS X-Ray. 3154 tem livre pousada 10, o vento é de 100 graus, com no menos. Realizado pouso no zero, TAN 3154. Marinha 5054, tráfego 12 horas, 7 milhas, mantendo o litoral sul, mantendo 500 pés, Bravo 06. Sané 6314, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limitado pelo localizador. 010, limitado pelo local, 6314. O Rumba 22 está atingindo 050. Rumba 22, ciente, mantenha o 050. Continua 050, cruza 190 para 160, fim daqui. Golno 807, chegada bom, desça para nível de voo 060. 060, bom, Golno 807. Na curva direita após a decolagem, o código transponder é o 5072 e o controle 1208. Simples, anil 360, fez o 16 após o bridge, bravo até o Zulu, daí é o Zeta, bridge, curva direita após a decolagem, 590, 5072, 208, controle 633, na posição 9. Só confirmando o controle, 119.8. 119.8. Correto, chão para pushback e estacionamento. Controle 3192 da TAN, está autorizado ILS? TAN 3192, desça para 2000. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado X-Ray, 3192. Rumba 22, desça para 3000 pés, ajuste no 010. Para 3 vezes o estado bem dentro. Rumba 22, confirme velocidade que mantém. Já bateu uma vitória de indicado. Rumba 22, tem condições de manter a presente velocidade até próximo do externo? Muito obrigado. Eles estão próximo à pista ou estão mais próximos à Alfa? Próximo ao ataque de Alfa. Obrigada. Nada. Velocidade até Duna. Rumba 22, ciente. Desça para 3000 pés, ajuste no 011. Para 3000, ajustado no 011 agora. Chanel 6314, reduza para 1909. 1909, 6314. Atingi 060. Marinha 5056, livre descida para 500 pés. Ajuste no 090. 4, ingresso de 10, 5062F. Desça para 500 pés, ajuste na 090. Pisada, 3192. Então, 3192. Então, 3192, devido ao pista impraticável, arremeta na proa. Então, 3192, tem condições de manter espera sobre Simbra? Então, 3192, controle. Controle, então, 3192. Ok, a pista está impraticável no momento devido a animais na pista. A torre acabou de entrar em contato. Tem condições de iniciar pera, espera e Simbra da presente? Seria pro 3192? Sim. Positivo, a gente vai manter então. Ok, subir e mantenha 2000 e inicie espera em Simbra, o TAM 3192. Positivo, vai subir então para 2000, o TAM 3192. Rumba 22 ao controle? Prossiga, controle. Ok, a pista no zero está impraticável no momento devido animal na pista. Desça até 3 mil pés e efetua espera na posição duna. E assuma a navegação agora para a posição duna, efetuando espera. Silatio, vai voar duna, lá efetua espera, 3 mil. O Xané 6314, controle. Afirmativo. E o 6314 está a 25 milhas oeste de Salvador. Reassuma a navegação e voe na proa de Pelo. Para espera no nível 050 devido à pista impraticável, 1-0. Ok, pode descer para 050, paciente da pista impraticável. Poderia confirmar seu governador novamente? Não, hoje é só um cachorro mesmo. Pô, melhor do que ele, né? É. Quando Marinha 5052, chame agora a torre, por gentileza, na frequência 118.95. Controle Salvador Amarelo 5054. 5054, mantém o eleitoral, aguarde transferência com a torre. Controle Salvador Amarelo 5052, no farol de Itapuã, 500 pés. Ô, torre, tá 31, controle, tá 3192? 3192, possível. Ok, tá situando a esteira aqui com curva esquerda, sobre ICR, 2 mil pés. Gente, mantenha 2 mil pés em espera, ajuste 1010, 1010. Tá, 3192. Rumba 22, mantenha 3 mil, espera em Duna. Ajuste Salvador 1010, vocês. Sobre Duna? Tracei a curva direita, pista 17. Código transponder 5571, eu controle no 208, corrigindo 1198. Rumba 22, eu controle novamente, câmbio. Prossiga. Confirmando, espera 3 mil na posição Duna. E ajuste 1010, coteja. Cotejo, 3 mil já atingido, 1010 ajustado. E questiona se é para considerar como perna de aproximação sobre Duna o rumo 101. Tá autorizada para essa perna de aproximação 101, rumo 22. Agora sobre Duna, efetuando espera. Rumba. Salvador 5252, o controle de Salvador. Salvador, boa tarde, vamos 3, vamos sim, a 396, aguarde. Marinha 5454, ao controle. 5052, Itapuã. 5054 da Marinha, controle. 5054, na escuta. Estou com dificuldade em entrar em contato com o tráfego Marinha 5052. Tem condições de efetuar uma ponte com o mesmo, por gentileza? Mandar chamar a torre na frequência 118.95. Afirmo, senhor. Gol 1807, ao controle. Prossego, 1807, na escuta. Desça até o 060, programa espera na posição Pelo, o 1807. 060, espera em Pelo, tem, ficou 807. 5052, como recebe? Forte, é claro. Gente, visual com a luzinha, estava sem contato com o senhor, da presente, prossegue direto para a parte militar, o Zeta de 100 graus com 15 nós. Afirmativa, pedido autorizado, direto para a parte militar, cruzamento das pistas. Compreendido, está autorizado, cruzamento imediato para o pátio militar? Afirmativo, vai proceder direto para o pátio militar, vai pousar na taxiway hotel, ok? Porque a pista 1-0 está impraticável devido a cachorro. Prossegue direto para o pátio militar, Marinha 5052. Afirmativo, 52 entendido, direto para a taxiway hotel e pátio militar, grato. Gente, é o Lima, tem 7. Controle Salvador, Marinha 5054. 5054 vai prosseguir via linha do litoral e me chamar no eixo da 1735, ok? Via linha do litoral, camarada eixo. Tá reportado, 3192. Conhece o aeródromo? 5054, firma aqui. Gente, vai prosseguir via linha do litoral, vai cruzar o eixo da 1735 e vai mantendo através sul da torre, ok? Afirma, senhora. 27, pronto para copiar? Autorizado Aracaju, nível de voo 190 via Golf 677, subida Pucajamo após direto, Pucajamo após direto, primeira curva à esquerda, 5115 é o código, 1208 é o controle, corrigindo 1198. Apenas corrigindo o transponder, 5115, 5115. 5115, a possibilidade, senhora, da gente solicitar o nível 150 para Aracaju? Qual nível que você solicita? 150, 150. Já está sendo coordenado com o centro, aguarde só um minutinho. Ok, a gente está aguardando, já tem tempo. Opa! Do Lobo foi o Rumba, confirme? Confirmo. O senhor é o número 2 no sequenciamento agora para a final. Afirmativo. Militar. Está presente, o senhor prossegue direto, ok? Afirmativo. Prosseguindo direto, tá. Grato. Tem, já que o novembro aguardando a liberação do eixo, ok? 321 dá presente. Correção 320. Direita para 320. Direita para 320. Sequência. Aí, mantendo 3000. Mantém ainda 3000. Rota 319V2, vetoração para interceptar final do LSX-Ray. Curva à esquerda, vai na proa 280. 280, 3192. Está licença, espera em pela direita no 807. Afirmativo. Você espera no 060, gol no 807. Mantendo 060, 7. Ok, no 396 mantendo descida para o 080.